futebol, jogador. A gente comentou. Rapaz, eu lembro da perseguição da polícia atrás dele, né? Isso. Nas ruas lá de Los Angeles, né? Ele matou a mulher, foi, Paulo? Matou foi? A mulher dele, foi. Tá errando o chifre, aí ele não aguentou o chifre, que era pesado. Aliás, todo chifre deve ser pesado, né? O cara só aguenta quando ele nasce pra dentro. Aí é, pô. Aí fica doido. É. É, cai no alcoolismo. É. Justo. É, padre, se for pra cima aí. Pra é cima não, aí o cara faz doido, besteira. Besteira. E por falar nisso, vamos pro perfil, professor? Aquela árvore que o Buda, o Siddhartha, ficou lá concentrado fazendo meditação, era uma figueira. Combate a prisão de ventre, o figo. É. Tem boas quantidades de fibras que ajudam a hidratar e formar o bolo fecal, favorecendo a eliminação das fezes e combatendo a prisão de ventre. Beleza? Portanto, ele mantém a flora intestinal equilibrada. É uma frutinha pequenininha, mas é gostosa, né, meu filho? É, Paulo, muita boa. É uma planta do mato, meu filho. Ah, é, Paulo? É. Evitar pressão alta, você que tá 14 por 50, olha, pouco ou ter potássio, mineral, que ajuda a eliminar o excesso de sódio para pela urina. O figo favorece o controle da pressão arterial, evitando complicações como infarto e como derrame. O figo também é rico em flavonoides, facilita a circulação do sangue e evita a pressão alta. Ele é vermelhinho. É, né, Paulo? Francisco Jansen da Silva, bom dia, Paulo. É. Segunda vai ser o pêssego, né, Paulo? Você pêssego, é gostoso demais. Figo ajuda na perda de peso. Eu tô falando figo, né? Fígado não morre. Fígado é um órgão no intestino de todo animal vivo, né? É o fígado. E é importante. Mas muito tudo bom. É importante. Rapaz, o fígado é tão importante que ele absorve alegrias, tristezas, angústias, alegrias, estresse, tudo passa pelo fígado. Por isso que a gente não deve se irritar com nada, né, professor? Vai bater lá no fígado, o velho Figueiredo. Pois o figo, F-I-G-O, F-I-P-G-O-G-O, figo, ajuda na perda de peso. O figo tem boas quantidades de água e fibras, é uma fruta que ajuda a prolongar a saciedade, mata a fome, diminui a fome ao longo do dia, sendo uma opção para incluir em dietas para perda de peso. Figo. Prevenir o risco de câncer. Olha aí, Paulo. Tá tudo aí na adega de Deus, né, rapaz? Tá tudo aí. Deixou tudo pronto. Mas, negado, só quer o sanduíche, né? Com suruba dentro, aí de lasca. Eu tenho uns netos, rapaz, por um sanduíche, eu me boto o bicho girando aqui da boca, rapaz, só dá três giradas. Eita, mano. O disco voador aqui. Aquele sanduíche com pão bola? Sim. Você vai girando ele aqui, né? É. E eu olho esse comendo, sabe? Quando eu procuro, cadê? Só tá chupando os dedos. Mas vamos lá. Mas tem dia, Paulo, eu não gosto. Sanduba não, não gosto não. Eu gosto. Eu gosto só de papa, macho. Eu gosto. Sanduba, rapaz, é muito bom. Agora ninguém pode estar, né? É uma papa, pastor, de aveia de cremogema. Se aventurar em sanduíche, você não dorme de noite nem a pau. Papa de aveia de cremogema, de maisena. É um santo remédio, papá. Você dorme tranquilo. Pra dormir, né? É. Papa é um excelente alimento. Ontem eu comi aqui, eu ganhei, sabe, o filho? Filhazinho de garoupa, é. Olha, eita. Feito com banana, tipo a delícia, né? Isso, também. Duas pastor. Colherzinhas só de arroz. É. Uma postazinha de peixe muito pequeno também. Com a banana frita. Por mim, rapaz, parecia aquele teu gato, um balaio. Quem? Câncer! Por ser rico em antioxidantes, o figo ajuda a combater o excesso de radicais livres, fortalece o sistema imunológico, sadar, prevenindo o risco do surgimento de alguns tipos de câncer, como cólon, ovário e mama. Sabia que nós temos mama? Que nós podemos sofrer de câncer de mama? Tem que fazer sempre o toque, né, papai? Controlar diabetes, pastor. Controlar diabetes. Metade do mundo hoje sofre de diabetes e não sabe. O figo tem boas quantidades de fibras, nutriente que diminui a velocidade de absorção do açúcar no organismo. O figo ajuda a equilibrar os níveis de glicose e insulina no sangue, por conter ótimas quantidades de antioxidantes. O figo também ajuda a fortalecer e proteger as células do pâncreas contra os radicais livres, equilibrando os níveis do hormônio insulina, evitando a resistência à insulina e a diabetes. Diminuir colesterol e triglicerídeos, eu tô zerado, meu filho. Tá, né, Paulo? Olha, rapaz, você é o cara, rapaz. Se deu exame anteontem. Foi, né? Então... deu uma alteraçãozinha na glicose, mas o que determina a diabetes não é o exame da glicose. É lá embaixo, da hemoglobina. Ali é que determina. Depois eu trago aqui pra vocês verem. Por conter fibras, o figo ajuda a reduzir a absorção da gordura dos alimentos pelo intestino, diminuindo os níveis de colesterol e triglicerídeos do sangue. Figo dele! Olha aí. Simbora. Fortalecer o sistema imunológico, eu falei já. Evitar osteoporose. Mamãe tinha. O figo contém cálcio, fósforo e magnésio, minerais que participam da formação e da manutenção da saúde dos ossos, ajudando a evitar a osteopenia e a osteoporose, e também previne o envelhecimento precoce. Tá bom? Facundo tá na Aerolândia mandando abraço, seu pão. É, você pode consumir o figo combo, filho. Você pode consumir a fruta fresca. É, em caldos, né? Eu tava comprando figo ali no mercado do nosso amigo Honório e... é, o Pinheiro. Supermercado Pinheiro. É o Honório, são dois irmãos, né? É o Honório e o... Odilon, é, o Osório. Pois bem. Aí eu perguntei, a mocinha que tava lá ajeitando as frutas, minha filha, esse figo é fresco, né? Ela disse, não, é o jeitão dele mesmo, vai. Não é isso que eu tô perguntando não, menino. Homofóbica. Você pode consumir o figo ao natural, para não ser fresco, ou na forma de conserva, em calda, podendo ser ingerido ao natural, não aconselho comer em calda. Não, né, Paulo? Não, por causa do açúcar. Porque ele leva calor também, aí mata as enzimas. E né? Muito açúcar também, né? É, também. Muito açúcar. Porque aquela calda, ela é feita de açúcar. É um caldo de... é o açúcar feito, você ferve o açúcar, né? É. Faz aquela calda. Olha, é muito perigoso. Portanto, este é o fígado, né? Cândido Pinheiro, bom dia. Bruno, bom, Cândido Pinheiro é dono do Up Vida, rapaz, né? Do Supercado Pinheiro, não. É o Honório e... alô, Robert, vamos logo. É o Honório e o outro irmão dele, rapaz. Como é o nome do outro? É. Honório e Bosco, rapaz. Bosco, Bosco e Honório, dois irmãos. Pegaram a mercearia que o pai dele tinha lá no Pan-Americano e transformaram nessa maravilha que é. É a rede de supermercados Pinheiro, eu sou cliente dele. Paulo, ao longo do programa a gente vai mandando os alunos. Vamos fazer logo a oração, certo? E o padre. 8 horas 49 minutos agora, pastor. Eu sobro nessa página, rapaz. É mesmo, Paulo, olha. Rapaz, aí. Da vaidade. Eu vejo o professor entrar aqui tão meio bermuda, chinelinho. Olha o meu chinelo, velho. Professor, sabe quantos anos tem esse meu chinelo? 30 anos. Primeira vez que eu estive nos Estados Unidos. Comprei por $9, ganhei um outro. Tá lá em casa ainda, né? É, né, pô? Aqui, nove. Aí vai ter uma fábrica da Cross aqui em Canindé, né, meu filho? É, pô. Vou me informar. Instalando a fábrica. Não, tá aqui no online. Ah, é. Fábrica da Cross aqui em Canindé. Deixa eu ver aqui. Você que é jovem, meu irmão, bom dia. Construa sua felicidade em bases sólidas. A felicidade não depende dos outros, mas de nós mesmos. Pastorino, palavra dos Espíritos. Se alguém quiser desviá-lo do bom caminho, não acompanhe. Eu nunca acompanhei. Siga a estrada reta do bem, pois só assim conseguirá ter alegria em seu coração. Estude o mais que puder. Jovem, ouça os conselhos de seus pais. Seja puro e sincero em suas afeições, pois assim construirá uma vida nobre e digna. E o Padre Arlindo, para hoje, o que é que ele tem? Padre Arlindo, bom dia, padre. Nesse momento está tudo confuso. Nesse momento está complicado. Nesse momento você se pergunta, por que está acontecendo isso? Por que, meu Deus, está acontecendo isso comigo? Nesse momento você não sabe a resposta, mas você vai passar, porque sempre passa. Você vai superar, porque você sempre superou. Não é o primeiro problema, não é a primeira dificuldade. Já teve muitas dificuldades, você vai continuar superando. E essa pergunta que você faz, mas por que, meu Deus, vai ser respondida. Mas por que, meu Deus, você vai entender tudo. Mas por que, meu Deus, No mínimo é para você sair mais forte, você sair mais sabido, você aprender diante da situação. Não adianta ficar o tempo todo agora murmurando, porque quanto mais você murmura, quanto mais você reclama, mais ecoa no seu coração o sentimento de decepção, de frustração, e não vai adiantar de nada. Agora você vai simplesmente passar por isso, fazer o que pode ser feito, enfrentar do jeito que pode enfrentar, e depois virar apenas passado. Já começou a ser passado. Já está deixando de ser presente. Você vai conseguir superar, porque já está passando. Compreendeu? Sou eu, Padre Arlindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mas, menino, já está passando. Só basta continuar e não vai parar de jeito nenhum. Oxe, compreendeu, mas, menino? Júlio Mangelo, um abraço, bom dia, Padre Arlindo. Muito obrigado, meu irmão. Padre Arlindo, final de semana está aí. Dá para escutar, não? Tem um. Não, eu quero falar mais do que do que o processo. Então, meu amigo, meu irmão, eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho. Hoje, sexta-feira, teve aí uma aposta dizendo que a sexta-feira hoje seria terrível, coisas absurdas aconteceriam. Mas assim, apesar de tudo, apóstolo, eu só desejo a você e a todos aqueles que nos acompanham agora... Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Sempre, sempre! Eu te desejo de todo o coração. Boa sorte. Boa sorte. Aqui e agora. Boa sorte. Oi, oi, oi. Eu te desejo de todo o coração. Arrocha, pastor. Boa sorte. Isso. Boa sorte. Vai. Eu te desejo de todo o coração. Oh, coisa linda. E atenção. Com sonho de ter carro esportivo, cearense constrói o próprio modelo a partir de um carro velho. E aí, Paulo, o que é que tu acha? Vamos ver, né? Eu vou ler a matéria. Depois eu faço um comentário, tá certo? Beleza. Às 8 horas e 53 minutos, eu fui buscar lá nos anos 70. Parece que ele é da Nova Zelândia, né, pastor? Esse grupo. Nazaré. Olha o nome do grupo. Nazaré. Por quê, meu filho? Homenagem a quem? Jesus. O maior de todos. O maior de todos. Nazaré. A música Love Hurts. Senador, Love Hurts quer dizer o quê? Amor ferido. Aí, senador Girão. Às 8h54 aqui da RDN, é assim que nós trabalhamos. Vai, pastor. Juliana pergunta: tava onde, Paulo? Tava dando comida aos bagres. Né? A tia, olha a tia, não, hein? Ó, o Emerson tá mandando. Val Mourão, bom dia, Val. Me dá uma mãozinha, pastor. Val Mourão, bom dia. Tava dando comida aos bagres, Val. Um sonho, beleza. Pouco dinheiro, muita vontade de realizar. Essa era a realidade do autônomo cearense Ivan Lima, um apaixonado por carros tunados que resolveu construir o próprio modelo esportivo a partir de um carro velho. Aliás, Ivan Lima é um cidadão bem idoso, parece até com o professor, só que ele usa um bigodinho. No YouTube, esse cara tem milhões de seguidores contando sobre religião, sobre discos voadores, sobre alienígenas. Ele fala de tudo, rapaz. Bom, mas é muito bom. Já bem velho já, mas muito inteiraço. Ivan Lima, um dos melhores locutores que já passou aqui pelo Rádio Cearense. Ivan Lima, ele era narrador esportivo. Eu não sei se é esse. Voz bonita, pausada, voz bem forte. E esse rapaz aqui, esse Ivan Lima, resolveu construir o próprio modelo esportivo a partir de um carro velho. Por enquanto, segundo Ivan, o carro não anda pelas ruas da cidade. Veículos reformados precisam passar por avaliação do Inmetro e do Detran antes de obter o licenciamento. Morador de Juazeiro do Norte, Ivan já era fã dos filmes Velozes e Furiosos, o que despertou a paixão pelos veículos. Há 2 anos ele comprou um modelo Ford Versalles usado, ano 91, por R$3.000, e começou a trabalhar. A foto de um Nissan GTR foi a inspiração para criar o modelo. Como ele não entende de mecânica, passou meses assistindo tutoriais para retirar a carroceria antiga e preparar os botes em papelão para depois partir para a metalúrgica. Todo o processo foi feito na garagem da casa dele. Ele transformou em uma oficina esta garagem. O trabalho é todo artesanal, feito à mão com itens da marcenaria e carpintaria, desde os rabiscos dos modelos dos moldes em papelão até a funilaria da estrutura de aço. Após pronto, Ivan batizou o novo possante de Godzilla da Quebrada. Cada etapa da criação de Ivan foi registrada em vídeos postados nas redes sociais. Quando o veículo sai da garagem para alguns testes, já atrai a curiosidade das pessoas que passam por ele. Em poucos minutos, em uma exposição em uma praça de Juazeiro do Norte, Ivan teve que tirar fotos e explicar como construir o modelo. Por enquanto, segundo o Ivan Lima, o carro não anda pelas ruas da cidade. Ele explica que ainda trabalha no motor e faz ajustes em outras partes do automóvel. Tá vendo, meu filho? E aí, Paulo? Tá... Um carro que dizem que é feito à mão, eu não acredito. O carro mais caro e mais bonito do mundo, que é o carro que o presidente da República do Brasil anda nele, que veio da época do Getúlio Vargas, o Rolls Royce. Na Inglaterra, a Rainha Elizabeth também, né, Paulo? Tinha o Rolls Royce. Tem, né? Família Real. Real tem Rolls Royce. É um dos carros mais caros do mundo, mas diz que é todo feito à mão. É mesmo? Eu não acredito nisso. O carro vai fazer aquilo à mão como? Faz. Tem você lembra aquele. Tinha o Aston Martin, que era feito todo à mão. É? É. A mão, no sentido, quer dizer, moldado, coisa e tal, não tinha. É. Certo? Não era automatizado como é hoje. Automatizado, né? Não. Hoje é o computador, menino. Você vai quando ele fala a mão, que é um carro. Quer dizer, agora eu não sei como é que é hoje, né? Porque as coisas se obrigam hoje. Hoje em Camaçari, na Bahia, nessa também. Fábrica da Ford, a Bialdi, aquela fábrica é toda no computador, Paulo. É, faz um carro por hora, né? É. Robôzão, o robô fica. É. Coloca lá as peças. É tudo automatizado. Não tem mais negócio de mão lá, a mão, não. Lá na fábrica Fortaleza não tem mão humana. Viu? Não tem. Tudo é feito automatizado. Agora tem que ter a mão humana, né? Pra trabalhar, né? A pessoa que faz a vistoria está tudo direito. Né? Eu vou chamar os comerciais rapidamente, meus amigos. Paula, a Leila Oliveira está perguntando qual é o canal do Lima aí, que falou do Ivan Lima. Sei não, querida, me desculpe, tá? Deve estar no YouTube, né, Bruno? Tá no YouTube. Coloca o nome dele, ô Leila, que dá certo. Coloca o nome dele, Leila. Vai dar certo. São 9 horas e 2 minutos, pastor Robervan. Fatos desconhecidos. O quê? Ivan, é fatos desconhecidos. Olha aí, Leila. Ele articula bem, né? Ele é muito bom. Parabéns, Ivan Lima, dos Fatos Desconhecidos. Tá no YouTube, quem quiser assistir. Ele fala sobre anjos, sobre Jesus, sobre Deus, sobre tudo, sobre tudo. Agora tudo ali é texto, viu, ô Roberto? Aquele é estúdio, aquele é produção. Aí. Aí ele, professor. É produção. Não, não é isso. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Agora, tem muita coisa desinteressante. São 9:03. O Robervan vai pro... Não, deixa comigo, Robervan. Mais uma vez eu quero falar para vocês que vem aí o Festival da Moda. E quando eu falo em moda aqui no Ceará, só tem um caminho. Rua Holanda, na Maraponga, 580, com amplo estacionamento. Quando eu falo em moda, eu falo Maraponga Marte Moda, que apresentará de 22 a 26 de abril o Festival da Moda de Fortaleza. A entrada é de graça, como sempre acontece há 45 anos. Já são 45 anos desta Feira da Moda aqui da capital cearense. 45 anos. No Maraponga Marte Modas, você vai encontrar os melhores lançamentos como moda casual, moda fitness, moda praia, moda infantil, moda íntima, moda masculina, moda feminina, acessórios, calçados, jeans, cosméticos, gente que trabalha com moda, vai. Esse é o grande momento de adquirir produtos baratíssimos. Os preços são diferentes, quase 80% do que se comercializa aqui na capital. A minha mulher, por exemplo, tem uma loja de confecções e trabalha com acertos e consertos aqui na rua, aqui na Buco, número 1500. E ela, aqui na Hortelã Brasil, ela trabalha também com acessórios para colocar nas roupas. Já está se preparando. Dia 23 a gente baixa lá, vai ser de 22 a 26 de abril. Maraponga Marte Moda, ali na Maraponga, aquele prédio todo ele. Aquele, tem praça de alimentação maravilhosa, comida excelente. Maraponga Marte Moda, Rua Holanda, cai 580, de 22 a 26 de abril, Fortaleza, Ceará, ali na Maraponga. 9:05, o pastor Robervan faz os comerciais da casa. E a gente traz rapidamente a paz da Depolícia, garoto, vai! RDN, Rede de Notícias, RDN. Queridos ouvintes, a interação com vocês é essencial para nós. Envie mensagens, pedidos musicais, participe das nossas promoções e muito mais através do WhatsApp. Anote aí o número 85 99164-2745. Sim, é isso mesmo. Se comunique diretamente conosco e faça parte da nossa programação. Rede de Notícias e a hora certa. 97. Forte é o seu início, seu progresso, seu destino. Forte é a sua gente e a sua história. Porque você nasceu Fortaleza. E celebrar seus 298 anos vai fazer o nosso coração bater mais forte. Shows de Vanessa da Mata, Preta Gil e essas mulheres. A partir das 18 horas, no aterrinho da Praia de Iracema. Fortaleza, 298 anos. É pra sorrir, é pra festejar, é pra se orgulhar. Rede de Notícias 1300 AM. Rádio Iracema, de Fortaleza. Programa Paulo Oliveira. Polícia, esta é a página de polícia da RDN. Na Barra do Ceará, a Polícia Militar do Ceará prendeu em flagrante um homem de 28 anos e apreendeu um adolescente de 16 anos, ambos suspeitos de receptação. Na ocasião, uma arma de fogo, 10 munições e uma motocicleta com placa adulterada também foram apreendidas. Durante o patrulhamento, os policiais militares avistaram a dupla atividade suspeita. Ao solicitar a parada e iniciar a abordagem, foi encontrada uma arma de fogo, identificado que a motocicleta em que trafegavam estava com a placa adulterada. O adolescente já conta com registros de atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, roubo e furto. Ele tem 16 anos, o menino. O adulto foi encaminhado para a delegacia do 33, onde foi autuado por receptação, posse ou porte ilegal de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo. Já o adolescente foi encaminhado para a delegacia da criança do adolescente da Polícia Civil, onde foi registrado um ato infracional análogo aos crimes de receptação e posse ou porte ilegal de arma de fogo. Esse negócio de jovem do crime. Tem um jovem da política brasileira que eu, nos meus 73 anos de idade, passei a ser admirador. O nome dele é Nicolas Ferreira. Esse menino, quando ele vai para o microfone lá no Congresso Nacional, sai de bar. Gosta dele não, professor? Nicolas Ferreira. Cara que trabalha fake news pra mim, não... Ele trabalha fake news? Total. Eu sei que eu gosto... Não, mas é... Eu gosto dos discursos não, dele lá, discurso, do... tudo bem, lá no mas... Congresso. As fake news dele eu não conheço, mas... Eu sou um admirador. Se é de estar no mundo do crime, como esses aqui, vai estudar. Ele é formado em direito, aquele garoto. É, mas... Lá em Minas Gerais, né? Um revólver calibre 38, com a numeração suprimida, foi apreendido da manhã de anteontem na Avenida Washington Soares, no bairro Coaçu. A equipe fazia patrulhamento preventivo daquela área quando se deparou com indivíduos em atitudes suspeitas em um posto de combustíveis. Ao perceber a preocupação policial, um dos suspeitos desfez de uma arma de fogo. O homem foi abordado e preso em flagrante. Diante do exposto, o suspeito foi conduzido até o 30º Distrito Policial e autuado por porte ilegal de arma de fogo e de uso restrito. E atenção, um homem de 25 anos, foi preso ontem em Aquiraz, aqui vizinho, por suspeita de ajudar na fuga dos foragidos da penitenciária de Mossoró, mas foi solto menos de 24 horas depois. Ele foi capturado novamente, desta vez agora por tráfico de drogas. O mesmo suspeito havia sido capturado em uma pousada da Praia do Futuro no dia 1º de abril, dia da mentira, durante as investigações da fuga do presídio de segurança máxima de Mossoró. Tem que mudar o nome desse presídio. A prisão faz parte da Operação Controle de Qualidade, que busca desestruturar uma associação criminosa que gerencia o tráfico de drogas em Aquiraz. Outro suspeito também foi preso em Aquiraz. E o terceiro capturado em Mossoró. Todos os três capturados são potiguares, são do Rio Grande do Norte. Ao longo da investigação, foi apreendido também um veículo de alto padrão na posse de um dos investigados. Além dos mandados de prisão, três de busca e apreensão foram cumpridos. Um dos bandidos da fuga, que já estão lá de novo, no presídio de segurança máxima, entre aspas, para o policial que o prendeu, ele disse: me aguarde quando eu sair daqui. Um dos dois bandidos ameaçou o policial que fez a prisão dele: eu vou sair de novo, me aguarde que eu vou lhe pegar. Assinou o que, professor? Pena de morte dele. O cara vai morrer de graça assim? Sendo ameaçado? Com o cara preso no presídio? Dois homens foram presos na noite de anteontem enquanto transportavam 14 quilos de drogas em um ônibus interestadual que trafegava pela 222 à altura do município de Caucaia. As drogas foram encontradas na bagagem dos passageiros e estariam sendo levadas da capital para a cidade do interior e do litoral do estado. Segundo informações divulgadas pela Rodoviária Federal, um dos presos, de 32 anos, portava 4 quilos de maconha, meio quilo de cocaína e tinha como destino Jericoacoara. Já o segundo preso, de 31 anos, levava 9 quilos e 400 gramas de cocaína para o município de Granja. O suspeito ainda tinha antecedentes por porte ilegal de armas, ainda de acordo com a federal. Foram presos na linha que liga Fortaleza Camucim, afirmaram que não se conheciam. Os presos e o material ilícito apreendidos foram conduzidos para a metropolitana de Caucaia. Ambos devem responder pelo crime de tráfico de drogas. Já estarão nas ruas de novo. Eram as informações que nós tínhamos para o momento. Suspeito é preso portando arma de fogo após fugir de abordagem em Sobral. PM apreende arma de fogo, drogas e rádios comunicadores em Itapiúna. Não teve morte, né, meu filho? O professor aqui tá... Não teve morte, né? Eu tava conversando com ele. Tinha um repórter aqui em Fortaleza Como é que eu comecei errado? Lá atrás, em 1974, e ele estava plantando o Zé Frota, esse repórter policial, muito famoso. Tinha outro aqui que era analfabeto, mas era famoso, o cara era bom demais, apesar de falar muito errado. Pois bem, e esse repórter, jornalista, ele era jornalista, na época era jornalista, apesar de não ter formação universitária. É, formação acadêmica. Obrigado, Marquinhos, pelas informações. Pois bem, aí ele tá lá no Zé Frota, a gente ligava pra ele, né, do estúdio. Fulano, alguma entrada aí de ontem pra hoje? Rapaz, tá fraco demais, não morre mais ninguém. Ele era falava assim. Era advogado, né? Você lembra dele, professor? Eu lembro. Já sabe quem é, né? Cabeção, não digo o nome dele, não. É. Não, posso não. Rapaz, não morre mais ninguém, Paulinho. Eu fazia o programa Cidade e a Lei. Quer dizer que nada registrado, nem perna quebrada, nada. Nunca vi um plantão aí tão fuleiragem, tão fraco, Paulo Oliveira. Peraí, Paulo, peraí. Tá chegando aqui uma bestada. Peraí. E o cara já vinha com aquele lenço branco, né? Aquele lençol branco do corpo. Parece que esse aqui papocou, Paulo. Quando ele levantou lá o pano, quem era? Filho dele. Ficou meio doido. Abandonou tudo. Requereu aposentadoria. E nunca mais eu soube notícia desse rapaz. Nunca mais. A última que eu tive dele, ele morava ali perto do mercado São Sebastião. A última que eu tive dele foi que ele havia falecido. São 9h14, pastor Robervan, vamos aos comerciais da casa e a gente volta conversando com o professor Agobar, o homem dos discos voadores, dos UFOs. Agora tem outro nome, né, professor? É UFO, UPA, é? UPA, é UAPA. UAPA, né? É. É o nome americano, né? É, porque eles mudam. É um acrônimo, né, americano? É, isso é pra confundir. As pessoas que as são. As pessoas, que gostam disso, né? É. Porque o UFO já tava muito, muito. Batido. Popular. Não, e popular, quando falava UFO, todo mundo olhava, né? Aí, quando você muda um nome assim, as pessoas ficam, né? É o APA agora. É, fica tudo aupado. São 9h15, pastor. É contigo, maestro. Vai! RDN. Rede de Notícias. RDN. Para você que curte boa conversa e uma ótima música, o programa Bom de Papo é a melhor opção para as suas manhãs de segunda a sexta-feira. Aqui você pode escolher a sua música e participar de uma ótima resenha. Eu, Willy Marques, lhe aguardo aqui na Rede de Notícias às 10 horas da manhã. Você tem uma empresa e quer vender mais? E você quer organizar as finanças? Então o Sebrae é para você. Que deseja melhorar o atendimento, fortalecer a gestão, entrar de vez no mercado digital e impulsionar seus resultados. Seja qual for o seu ramo ou o tamanho da sua empresa, se você quer inovar, se reinventar e expandir o seu negócio, vem pro Sebrae, porque o Sebrae é para você. Rede de Notícias e a hora certa. 9h17. Rádio Rede de Notícias. Programa Oliveira. Segunda-feira passada tivemos o eclipse na América do Norte. E o mundo nem acabou. E o mundo continua funcionando. Os loucos, chamados profetas da atualidade, denunciaram que hoje, dia 12, novas tragédias aconteceria como... Lá não aconteceu nada, não foi? Até agora não. Passou, foi embora. Até os bichos da polícia hoje estavam fracos, né? Professor, olha o repórter. Mas olha, o que acontece é que o mundo está girando, nós continuamos. Está aí o professor, que está pedindo aí a imagem dele. Vou deixá-lo com vocês. Vou sair um pouco do ar. Professor, e as brincadeiras nossas? É brincadeira, a gente não tá... A gente tá aqui pra se divertir, não também. Não leve a sério que é brincadeira que a gente faz, não. Ainda mais dois aí com nós, né? Doido. Pois bem. Aí, professor, essa semana, um rapaz, acho que até paraibano, né? Porque aquele rapaz, o sotaque dele é bem puxado, né? Lá do, do Corcovado? Isso, Paulo, acho que era. Filmaram. Filmaram, é até um, um cabo das pernas grossas, né? Sentado, né? De, parece até com a Dayana Ross. Tá lá o marido dele, né? Aí filmaram uma bola de fogo que veio lá do céu e espatifou-se da cabeça do do Cristo Redentor. Não espatifou, ela dividiu. Quando chegou perto da cabeça do Cristo Redentor, ela dividiu em duas bolas. Essas bolas ficaram girando em torno da estátua. Alguns chamaram de asteroide, meteoro. Mas se fosse um meteoro, ele desce direto. Vum, né? O asteroide desce direto, ele não vai se dividir e ficar girando. Claro. O senhor analisou as, essas imagens? Não, analisei, né? Eu baixei o vídeo, analisei. Não, é o seguinte, tem ocorrido fenômenos no céu, do qual nós mesmos ufólogos não temos uma explicação nem astronômica, tá certo? E nem como uma coisa natural. Extraordinária? Extraordinária. Mas realmente é o seguinte, não é meteoro, porque meteoro, mesmo que ele se dividisse em dois, ele não muda a rota. Ele vem numa rota... É, é tudo reto. Ali ele... Ele não desce direto assim na vertical, não, né? Ele se, não, depende do ano que ele entra, mas dificilmente na vertical, né? Tem casos que entram. Não vi ainda. É, mas é mais assim, mas pode entrar vertical. Porque se entrar vertical, ele queima logo. O atrito é muito grande. Ele vem tipo avião planando. Na atmosfera da Terra. Entendendo? Então ali é muito estranho. Porque meteoro não é porque dividiu-se em dois e se encurvou. Foi. É, então, não é um fenômeno astronômico natural, tá certo? E tem ocorrido... É um fenômeno, então, professor, me perdoe, a ser estudado, né? É, a ser estudado, né? Você pode dizer, pode ser sondas, coisa desse tipo, pode. Né? Mas isso é uma coisa que você pode... Dizer qualquer coisa, sem certeza, né? Balão meteorológico não é porque ele vinha no fogo, né? É, no fogo não. Não tem sentido. Era uma bola de fogo, não era aquilo? Era, por isso que a gente chama bola de fogo, que são objetos que a gente não sabe o que é. Não identificados. Não identificados. Por isso que chama assim, OVNI, não identificado. Tá certo? Na sua concepção, você que é ufólogo, aquilo é alguma coisa extraterrestre? Que vem do espaço. Não, é um fenômeno extraterrestre e que nós não temos explicação, tá certo? É porque que ele se dividiu-se, né? E porque ele fez aquelas acrobacias, né? Então, se fez acrobacias é porque ele tem um comando inteligente. Concordo. Tá certo? Tudo que foge à regra e faz uma coisa como fosse programada, né? É o quê? Tem uma inteligência por trás. Agora, se tinha gente dentro... Entendendo? Possivelmente podia ser algum objeto, né? Automatizado, né? Mas ele era grande. Ou seja, um objeto robotizado. É, mas ele era grande. Era um grande. Por isso que é um fenômeno muito estranho pra gente analisar e dar uma certeza do que seja. Agora, que meteoro não é, a gente descarta logo. O rapaz quer dar uma explicação, mas ele quer ser mais importante do que o fato. Aí acho que é difícil. Quer aparecer mais do que o fato. É, mas é porque a internet hoje é feita assim, pra lacrar, que é pra ver se arruma gente pra ver. Rapaz, até na religião, né? A gente tá vendo um pastor desse aí, um sacerdote. Eu tava vendo o Padre Pio. Sim, Padre Pio. Padre é o santo, né? Falando sobre as, né, revelações. Aí você tá aqui, rapaz, você tá babando aqui assistindo as revelações. Aí, puf, para o comercial, entra o comercial de cerveja. Rapaz, isso é exclamação, professor. É porque é tudo, né? Que manda é o dinheiro, né? Se não tiver o dinheiro, não roda as coisas. Mas de bebida, pelo menos eles deveriam ter consciência de colocar uma coisa mais. É mais ali o robô. O computador, ele chega naquele horário e, puf, ele rebola e quer nem saber. Não tem controle humano, não. É programado e pronto. O céu de verdade. Aí eu comecei a assistir, né? O céu de verdade. A criança contando que sofreu um acidente e tal, entrou em estado de coma. Naquele estado de coma, ele foi ao céu. Pronto. Onde ele conheceu Jesus. Aí para, buf! Aí entra o comercial da espata, hein? Uma criança falando que conheceu Jesus no céu. Aí mete o comercial de cerveja alemã, professor. Rapaz, é isso, porque são robôs. Eu não acho correto, não. Se eu fosse diretor. Pois é. Eu não colocaria um comercial desse naquela situação. Mas é porque hoje a rede é feita, né, por interesses econômicos. Por exemplo, eu não gosto nem de falar nisso, mas aqui, bem rápido. Tá no assunto. Por exemplo, hoje a rede, você encontra, não vou nem dizer o nome das redes, que você encontra filme ensinando você a matar criança nos colégios. Ixi, Maria. Tá entendendo? Tem isso. Tem. Se você quiser, rapaz, eu quero... Não quero, não. Não, eu digo assim, eu quero fabricar uma bomba. Você vai na internet, você explica tudo. Aprende a fazer. Aprende a fazer, como soltar. Diga, meu filho. Veneno, Oi, bom dia. Como usar veneno. Veneno, como você... Veneno. Pra matar uma pessoa, tem. É, rapaz, é horrível. Você procura no Google, Paulo, tem tudo isso. No Google, é. Professor. Você tá entendendo? Não tem controle, não. Eu assisti também, essa semana... Minha filha chegou lá em casa. Pai, o senhor assistiu Contato aos Extraterrestres? Eu digo, já assisti duas vezes. Assista de novo que tem uns episódios novos. São 4 episódios. Aquela situação do Zimbábue foi em 1978, não foi, professor? Foi. Lá atrás, numa escola chamada Ariel. Ariel. As crianças, eram 70 crianças brincando... No recreio. No recreio. Quando baixa uma nave... À beira do é lá do campo. O espaço dele lá do campo de futebol, onde eles estavam brincando. E descem 3 extraterrestres, né? E telepaticamente eles conversaram com as crianças. Que a Terra estava errada, né? Que o homem estava errado, estava destruindo o planeta. Que o planeta não poderia ser destruído daquela maneira. Porque você sabe que se a Terra for sair daquele eixo dela, né? Prejudica todo o cordão, né, professor? Dos planetas que compõem o sistema solar, né? Não sai, não. Ela não funciona, não? Não, porque a Terra é muito pesada, não tem nenhum sistema energético. Para sair do eixo dela. É para provocar essa mudança, né? Mesmo um grande meteoro, o máximo pode fazer... As bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki... Não, isso nem... Mexeu, não? Ó, um vulcão desse, o Krakatoa, quando explode, é uma 10 mil bombas atômicas. É mesmo? Já. Na hora, é. A força, a potência é dele. É a potência, e até agora... A Terra tá aí. Pois bem, então vamos lá pro Zimbábue, né? Zimbábue, colonizado na época pelos ingleses. Uma professora gordinha, lourinha. Já viu aquilo? Ela foi convidada por um dos extraterrestres, pegaram da mão dela. Um pegou numa mão, outro pegou na outra mão. Ela conta isso normalmente assim. É. Mas se você não quer conhecer o nosso planeta, não, você não quer dar uma volta na nossa nave, não. Ela disse, não, quero, não, vamos embora. Você mora sozinha, você mora aqui na escola. O extraterrestre dizendo pra ela. Isso é fato. Isso é verídico. Aí ela tá viva. Ela tá ainda contando a história lá no Zimbábue, na África, colonizada na época pelos ingleses. Veio o professor de Harvard, professor Mark, conversar com as crianças e com ela. Todos eles fizeram o mesmo desenho. Agora parece uns cachaceiros, né? Uns maconheiros. Quer dizer que é negar. Foi uma psicose coletiva. É, isso aí, conversa. Paranoia coletiva. É. Professor, a pergunta que me fizeram hoje, quando eu disse que você viria hoje falar sobre alguns assuntos sobre OVNIs, é a seguinte: se o senhor baixasse da sua cozinha lá na sua casa, no seu quintal, que é logo pertinho do aeroporto, né? Uma nave espacial com esses elementos descesse, professor Agobar. O senhor tem falado tanto lá no programa do Paulo Oliveira sobre disso, voadores. Vamos dar uma voltinha conosco para conhecer o nosso planeta. O senhor iria? Bom, isso já aconteceu já. O quê? Esse tipo de fenômeno. Eu tinha um abduzido, amigo meu, e médico, e fizemos contato com o ZT, e eles ficaram de levar 7 pessoas para dar só um passeio da nave. Tá certo? Aí fizemos. Não era voar, não, com eles? É, era só dar um passeio. Dá um rasante. É um rasante, né? Um abduzido, tá, o senhor? É, um abduzido que eu pesquisei, e ele, nós mantivemos através dele contato com esses ETs que já tinha levado ele várias vezes. Aí nós marcamos uma reunião lá em casa, um grupo, né, muito bom, e aí eles comunicaram com a gente dizendo que estava... Telepaticamente, professor? Telepaticamente com o abduzido. O abduzido. Aí eles disseram que estava vindo uma equipe, né, nova, para trocar a equipe velha. Eles têm uma base aqui em Quixadá. Aí a equipe nova ia ficar e a velha ia. E a gente ia e ficava lá. né? Ah, do planeta deles? Era. Que planeta é o deles? Ficava 40... Nunca se pergunta isso, né? Não, eles dão um nome que não... Sabe? Funciona, mas era há 40 anos-luz, eles determinaram. Aí eu disse, todo mundo assim, não, mas aí tem gente que vai e não volta. Aí eu até brinquei, não, eu não vou deixar aqui a mulher boa, bonita e gostosa pros outros, não. Oi, foi eu disse. Aí. Aí, rapaz. Não surgiu, não leve ela também? Aí eles ficaram com raiva, aí apareceu uma luz e jogou um fardo de luz azul em cima da gente. Na reunião? Na reunião. Lá do quintal, lá de casa. Aí pô, eles. Gente, aí depois eles cortaram o contato com a gente através da. Quer dizer, eles. Essa sua negativa, eles ficaram com raiva. Ficaram com raiva. Queriam levá-los de qualquer maneira. É, aí eu disse, não, eu vou deixar minha família aqui, filhos, minhas coisas, pra servir de macaco de auditório lá, não sei aonde. Né? Uhum. Então ocorreu isso. Aquele Alex, meu nome dele, Collier, né? Disse que passou 3 meses numa nave espacial imensa. Diz que ele era tão grande, Alex Collier. Tá naquele mesmo segmento do contatos extraterrestres. É. Ele dá o jeito da palestra pelo mundo inteiro. E ele viajou durante 3 meses numa nave que media 1.400 quilômetros. Maior do que daqui a Juazeiro do Norte. E ele disse que dentro tudo era virtual. Agora era de uma alta dimensão. Para eles lá, para ele aqui na Terra, foram 3 dias. Para ele lá, né? Foram 3 dias. Para nós aqui da Terra, eram 3 meses. Ele disse que voltou. Quando retornou, era como se ele não tivesse saído daqui 1 minuto sequer. Alex Collier, o nome dele. Está naquele contato extraterrestre. É, tem muitas histórias, né? Quer dizer... Mas não dão credibilidade a isso, né, professor? Mas o problema é o seguinte. Tem que o caba tem que falar, tem que provar. Professor, por que não pega um Putin desse da vida? O Joe Biden, o Lula ou o Bolsonaro? Vamos dar uma voltinha lá no nosso planeta, eu, né? Eu só acredito quando o cara traz algo consistente. Só em falar, até eu... Só bafo. É, até eu me tô dizendo que não sei a verdade. Pode inventar. Né? Mas é muito fácil. Por exemplo, nós temos abduzido que essa realmente... Essa história do senhor é fantástica, professor. Por exemplo, nós temos abduzido que passaram dias, né, com eles lá, tá certo? Mas quando esse cara veio, tá certo? Houve uma certa documentação que corroborava com a história dele. Bateram fotos, alguma coisa assim? Não, porque não é foto. Com o celular hoje você pode tudo, né? É, mas acontece, você lembra aquele madeireiro? Lembro. Pronto. Aquele de bigode. Pronto. Então aquele cara... Mark, não é o nome dele? É. Ele foi levado. Quando ele voltou, ele voltou todo esculhambado. Tá certo? Inclusive, ele está até querendo prender os colegas dele, dizendo que tinha assassinado ele. Escondido o corpo. Escondido o corpo. Aí foi levado para médico, foi feito exame, comprovado que ele estava passando por algo estranho. Então essas coisas... Objetos que no corpo, né? Que ele deixa, né? É, então são essas coisas que dá credibilidade. Agora essas histórias fantasiosas, não estou dizendo que não seja verdadeira, não. Eu geralmente, eu nem vejo, não procuro nem ver para não perder tempo. É perda de tempo. Perda de tempo. Como a televisão e a internet tem que inventar, o cabo tem que inventar para poder lacrar. Fazer aí, sensacionalismo. É. Tem deles que faz sexo com não sei quantos meses. Tem um velho, né, que diz que faz sexo com uma extraterrestre. Vai feio daquele. Não, fuma mole. Aí... Pois é, tem umas coisas que não bate, né? Com a realidade. Mas essa sua história que o... Madeireiro, não, essa aí. Não, a sua mesma aqui em não, Fortaleza. Não, foi real. Era uma mesa de pesquisadores. Nós fizemos um grupo que nós chamamos de vigília e de contato. Porque sempre a gente usa um abduzido ou um médium, né? E sempre tivemos sucesso com isso. Como que vocês descobrem os abduzidos? Não, os abduzidos, geralmente eles me procuram. Ah, eles procuram você. Sabe, viu? Meu nome, né? Diz, eu tô passando com... tendo sonhos, umas coisas. O que é que você acha? Aí ele conta a história. Daí eu verifico. Né? Você faz a reversão? Eu faço a regressão, a hipnose dele, né? Aí na hipnose ele traz a história todo dia. Aquele Bob Lazar tá mentindo quando ele diz que as naves extraterrestres que foram capturadas lá dos Estados Unidos após a queda, né? Ele diz que trabalhou naquelas naves. Ele é engenheiro, né, o Bob Lazar? É. O Bob Lazar é o seguinte. Ele disse que as naves, só concluindo sobre o raciocínio. Ele disse que as naves extraterrestres, elas têm um poder de ficarem invisíveis. E elas têm o poder de trabalhar contra a gravidade da Terra. Porque da Terra, tudo que você joga para cima, ela cai, né? Por conta da gravidade. No caso das naves extraterrestres, isso aí é revertido, né? Ela não cai com a gravidade. Pelo contrário, ela flutua, né? Flutua. Dando mais velocidade, então, às naves espaciais. E ele disse que descobriram aqui que os Estados Unidos estão na frente da gente, do mundo, há 400 anos na frente da gente. Terceiro mundo aqui, como é o caso do Brasil, nós. O senhor acredita que ele está falando a verdade? Bom, o Bob Lazar é um cara interessante. Bem formado. A gente pode dizer que 50% das coisas deles são ficção, tá certo? E 50% são verdadeiras. Fantasiosas. É metade fantasiosa e 50% verdadeira. Por exemplo, ele trabalhou naquela área, tem documento que ele trabalhou, né? Só que ele disse que trabalhou dentro da nave, aí bem, nós não sabemos, coisa e tal. Agora, o certo é que ele foi o primeiro que levou pessoas, inclusive jornalistas, para ver as naves operando na Área 51. Né? Ele levou. As naves. De longe eles. Extraterrestres. Capturadas. Não. Tipo uma luz, né? Lá tinha, na. Tinha um cérebro, né, professor? Aquele, né? O cérebro, que ele fiava o dedo assim. Diabo, é aquilo. É umas coisas complicadas, né? Aí é onde eu entro. Começa a ficção pra poder o quê? Vender pra lacrar. Agora, quem trabalhou lá, trabalhou. E que ele sabia de alguma coisa, sabia. Porque ele levou os jornalistas e foi filmado. Naves, né? Fazendo teste lá na base. Foi filmado. Tá entendendo? Então você não pode negar se foi filmado. Agora, que ele entrou em disco voador, fez isso e aquilo, eu não sei, também não posso, né? Agora, que parte do que ele conta tem veracidade e outra parte eu acho que seja fantasiosa. Você tá entendendo? Uhum. Por exemplo, ele fala de um elemento químico 119, né? De peso atômico. Um elemento desse é muito difícil ele existir porque ele é muito instável. Mas o Luiz Elizondo diz a mesma coisa também, né, o Elizondo? Mas é complicado fisicamente. Porque a partir do urânio, todo o material se explode automaticamente. Quanto mais ele pesado, concentrado... O urânio é altamente explosivo, é, professor? Não, ele fica todo o tempo emitindo radiação. Ele fica explodindo internamente. Então, se você ficar perto, você começa a receber esses raios, depois aparece câncer. Como fosse o quê? Todo tempo o cara enviando umas balas. Com a pele todinha. Todinha e com a pessoa morre. Porque esse urânio, que é um mineral, ele é instável. Então, ele busca a estabilidade. Para ele estabilizar, ele fica emitindo o excesso de energia que ele tem. Ele, como é que ele joga para fora? Na forma de partículas que ninguém vê. Mas ela sai em alta velocidade, que atravessa a parede, atravessa tecido, rompe os tecidos, vira câncer. É o elemento 112, como ele chama? Não. O urânio é 92, o peso dele é 92. Ah. Aí agora, quando ele é concentrado, ele fica perigoso. Porque na natureza ele fica só se dividindo, tá certo? Agora, quando o que é que os caras fazem com a bomba? Concentra ele a 30%. Comprime ele, é? Fica 30%, aí, meu filho, fica perigoso. Se você colocar meio quilo de um lado, meio quilo do outro, encostar, ele explode. A bomba atômica era feita disso? É feita disso. De urânio? De urânio. Ele divide o átomo, né? É. Aí quando ele. O problema é que quando aquele divide, é em centésimos de centésimos de milionésimos de segundo. É uma explosão louca. Entende? E tem muita energia lá dentro. Aí é onde tá o perigo. Tá o perigo. Bomba nuclear, não é, professor? Bomba nuclear. Tá bom, professor, 9h36, a gente começa a conversar, mas vai longe, né? Vai longe, né? Valeu, professor Agobá. Obrigado aí. Obrigado, viu? Digo eu, pela sua gentileza de sair da sua casa, lá do coração da sua belíssima esposa, e vir aqui conversar conosco. Eu também faço a mesma coisa, né? Graças a Deus. Então, um abraço, professor. Valeu. 9h37, professor. Robervan Rodrigues, pastor Robervan, professor. Robervan, vamos comerciais da casa, rodar uma musiquinha pra descansar a voz e dar sequência ao nosso programa que vai até às 10 horas, garoto. ADN, Rede de Notícias RBN. Biscoitos e massas Fortaleza, não pode faltar em sua mesa. Que amor delicioso, família Fortaleza. Fácil de encontrar, biscoitos e massas Fortaleza, é qualidade com certeza. Fortaleza, há 70 anos, esse amor só fortalece. Aqui na Rede de Notícias, você acompanha uma super tarde repleta de diversão e informação. Na sua estação preferida, você confere os melhores sucessos nacionais e internacionais. Notícias de última hora e emocionante oração das 3 da tarde com o padre Reginaldo Manzotti. Programa Super Tarde com Fernando Xavier. De segunda a sexta, às 2 da tarde. Não perca. Sintonize na sua rádio Rede de Notícias e aproveite. Para você que curte boa conversa e uma ótima música, o programa Bom de Papo é a melhor opção para as suas manhãs de segunda a sexta-feira. Aqui você pode escolher a sua música e participar de uma ótima resenha. Eu, Willy Marques, lhe aguardo aqui na Rede de Notícias às 10 horas da manhã. Rede de Notícias e a hora certa. 9h40. Quer dar aquela sugestão de música que adora ou contar uma história emocionante que gostaria de compartilhar com todos? Ou talvez você tenha uma dúvida, um elogio ou até mesmo uma crítica construtiva? Não importa o motivo, queremos ouvir você. Envie suas mensagens para o nosso WhatsApp no número 85 99164-2745 e faça parte da nossa comunidade de ouvintes. Queremos te conhecer, te atender e tornar a sua experiência na rádio ainda mais especial. Lembrando que suas mensagens podem ser lidas ao vivo, então fique atento. Você pode ser mencionado no ar e se sentir ainda mais conectado com a nossa programação. Paulo Oliveira, um show de variedades. Paulo Oliveira é só felicidade. Programa Paulo Oliveira. Tem uma seguidora nossa aqui dizendo que eu tô caducando. Minha filha, você não entendeu o meu ponto de vista com relação ao Nicolas Ferreira. Eu gosto de vê-lo fazendo aqueles comentários dele lá no Congresso Nacional, as brigas dele. Porque um jovem, que eu acho que é um exemplo de que deveria ser seguido por outros jovens do Brasil inteiro, cada qual com sua ideologia, né? Ele apoiou o assassino da Marielle, né? Ele votou? Votou a favor do cara lá. O Nicolas? Isso. Sai fora já. Soltura dele. Deixei de caducar. Casal com diferença de altura de 86 centímetros entra para o Guinness Book. Essa história eu conto depois. Ontem foi aniversário dele, de vida, se ele fosse vivo. Né? Quantos anos, hein, Paulo? Não sei, rapaz. Eu vi hoje uma pessoa que estaria aniversário de hoje fazendo 99 anos. Quem era, Bonfim? Edson Queiroz. O fundador do grupo Edson Queiroz. Se vivo hoje, estaria com 99 anos. Morreu, infelizmente, na queda de um avião que um irresponsável pilotava, cheio de problemas. E acabou perdendo a vida, não só ele, mas ali os pais do Luizinho Magalhães. E havia tanta gente importante. Eles vinham de uma feira lá no Rio de Janeiro, feira de moda. E o Edson precisava chegar aqui em Fortaleza naquele mesmo dia. Trocou a passagem com um jornalista do grupo dele. E acabou daquela maneira, né? Hoje faria 99 anos. Ontem foi aniversário dele, eu não sei quantos anos, eu não sei se ele tinha minha idade. Genival Santos. Pediu para cantar hoje aqui no programa Paulo Oliveira, uma das músicas que ele mais gostava de cantar. Nasceu no dia 10 de abril, Paulo, de 43. Área mais velha do que eu, mas... É, em Campina Grande, na Paraíba. 8 anos? É. Ele era paraibano, meu filho? Isso. Pensei que era paraense. Campina Grande, na Paraíba. Era da Paraíba de Campina Grande. Isso. Com vocês, o meu amigo, meu irmão, querido Genival Santos. Na areia da praia, uma bela manhã, avistei-me com ela e fiquei seu fã. O seu corpo tão lindo, bronzeado do sol. Ela estava tão linda, mas estava tão só. Eu não tive coragem de me aproximar, pois minha timidez fez eu me afastar. Menina da praia, eu te amo, eu te amo e não posso esquecer. Menina da praia, eu te amo, sem você eu não sei viver. Menina da praia, eu te amo, eu te amo e não posso esquecer. Menina da praia, eu te amo, sem você eu não sei viver. Agora todas as manhãs pra rever a menina, mas a praia está só. Eu me sento na areia e me ponho a pensar: onde está a menina? Eu pergunto pro mar, mas ninguém me responde. Onde ela está? Mas eu tenho esperança que um dia ela volta. Menina, menina da praia, eu te amo, sem você eu não sei viver. Menina da praia, eu te amo, eu te amo e não posso esquecer. Menina, RDN, rede de notícias. Glaucia mandando um abraço, viu, Paula? Glaucia Souza mandando um abraço. Pra fechar a sexta-feira de hoje, sexta-feira 12, não é 13 não, 13 é amanhã. Amanhã é aniversário de Fortaleza. Os pregoeiros da desgraça estão tudo doido por desgraça, pelo amor de Deus. Aquela CNN anda procurando saber onde é que tem desgraça, né, meu filho? É, pá. Ave Maria. Divulgar. Como é que o cara aguenta aquilo? Pois bem. O amor de dois norte-americanos entrou para o Guinness Book Record, Guinness World Records. Larry McDonald e Jessica Burns quebraram o recorde mundial de maior diferença de altura de um casal heterossexual. A mulher tem 1,77m de altura, mais alta do que eu e muito. E o marido tem 91,4cm, 91,40cm. A diferença de 86,36 centímetros. A dupla vive em West Virginia, Estados Unidos, e teve o feito reconhecido. Em entrevista ao site do Livro dos Recordes, Larry e Jessica contaram que se conheceram durante o colegial, já que tinham o mesmo grupo de amigos. Eles então começaram a namorar em 2006, casados no mesmo ano, e estão juntos há 18 anos. O casal tem 4 filhos, Olivia, de 16 anos, Dax, de 15 anos, Vitória, 12, Félix, de 1 ano. Segundo eles, a diferença de altura nunca foi um empecilho do relacionamento. Tem 4 filhos. Bem, quando eu a abraço, ela se sente em casa e toda a turbulência que está acontecendo no mundo vai embora. E somos só eu e ela, e é a coisa mais pacífica de todas, afirmou Larry, que tem nanismo diastrófico, em declaração ao programa italiano Lo Show del Record. Jéssica, por sua vez, disse que Larry é seu alicerce, a pessoa que, quando eu não conseguia me levantar da cama, falou para mim: eu vou te levantar e vou fazer tudo ficar bem. E é isso que tem sido estar com Larry, declarou a mulher. Eu vi uma matéria hoje da Record News, que o melhor remédio para a pessoa que envelhece, a menina que me chamou caducando, sou eu e mais quase 1 milhão de mineiros que votaram nele, né? Tudo doido, né? Ô amiga seguidora. A Célia. Célia. Sou eu e quase 1 milhão de seguidores lá de Minas Gerais que votaram nele. Os caducos, os malucos. Pois bem, sabe qual é o melhor remédio para véi que tá enterrado, você puder andar? Eu vim na Record hoje, News. Samba. É, pô. Sambar. É, movimentar o corpo. Tocar algum instrumento. Balançar o esqueleto. São 9h42. Eu vou para os comerciais e a gente volta trazendo o Jornal da Fama, garoto! Rede de Notícias RBN. A Rede de Notícias quer te ouvir, quer fazer parte da sua vida e tornar cada momento do seu dia ainda mais especial. Então, não perca tempo. Adicione o número 85 99164-2745 aos seus contatos e nos envie uma mensagem agora mesmo. WhatsApp 85 99164-2745. O canal direto entre você e a Rede de Notícias. Estamos esperando a sua mensagem. Jornal Rede de Notícias. Olá, aqui na Rádio Iracema de Fortaleza, o dia já amanhece com muita informação. O Jornal Rede de Notícias está no ar de segunda a sexta-feira, das 6 às 7 da manhã. Tudo que é notícia no Ceará, no Brasil e no mundo, você escuta aqui. Rede de Notícias, o seu jornal falado. Jornal Rede de Notícias. Você está ouvindo Rede de Notícias. Aqui na Rede de Notícias, você acompanha uma super tarde repleta de diversão e informação. Na sua estação preferida, você confere os melhores sucessos nacionais e internacionais. Notícias de última hora e emocionante oração das 3 da tarde com o padre Reginaldo Manzotti. Fomos curados. Programa Super Tarde com Fernando Xavier. De segunda a sexta, às 2 da tarde. Não perca. Sintonize na sua rádio Rede de Notícias e aproveite. Rede de Notícias e a hora certa. 9h52. Rádio Rede de Notícias. Paulo Oliveira. Oi, Vampiro. Gosto muito de te ver. Morgan Freeman, um dos grandes atores norte-americanos. Esse cara é do aviãozão dele, sabe, meu filho? É, tu é doido? A procura de Deus, ele vai de todo canto. Ele disse uma coisa que bateu aqui pra mim agora. Aprenda a não bater de frente com quem só entende o que lhe convém. É. Tá, o Paulo não vale a pena. O Paulo não gosta do Caetano Veloso nem da Maria Bethânia, mas já eu gosto. Eu vou lhe obrigar a gostar? É. Você vai me obrigar a gostar? É, não. Cada um tem a sua concepção, né, Paulo? Vou falar neles. Os irmãos Caetano e Bethânia realizarão um show da turnê, da nova turnê em Fortaleza, no dia 16 agora. Ixi, é lá embaixo, no fim do ano. É, Paulo. 16 de novembro, na Arena Castelão. Castelão? É, vai encher o Castelão, Paulo. A pré-venda dos ingressos para clientes Banco do Brasil com Ouro Card acontece hoje e amanhã. Já agora? Já. 12 e 13 de abril, hoje e amanhã. Para o público geral, os ingressos estarão disponíveis na próxima segunda-feira, dia 15. Ah, bom. A partir das 10 horas, os ingressos têm valores de inteira entre R$280 e R$490. Ah, bom. Tá aí, Caetano Veloso e o Guilhãozinho. Vai encher o Castelão, hein, pô? Essa música ele fez pro filho dele, não foi? Foi, pô. Foi. Aquele filho que ele tem com a... Com a... A primeira mulher, né? Primeira, né? Uhum. Tá bom. Caetano Veloso e Maria Bethânia, em novembro, já estão providenciando a venda de ingressos. Agora dizem que é um grande show, hein? Vamos embora, pastor. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou ontem, anteontem, aliás, em primeira votação, projeto de lei que prevê dar o nome de Rita Lee ao Parque Ibirapuera, na zona sul da capital paulista, e passa a ser chamada Parque Ibirapuera Rita Lee. O Parque Ibirapuera que eu conheço é um equipamento de lazer municipal que teve como operação concedida a iniciativa privada em 2022 e 2022. Uma das maiores cantoras e compositoras da história da música brasileira, Rita Lee, nasceu e cresceu na Vila Mariana, bairro vizinho Ibirapuera. Em sua autobiografia, ela narra a relação afetiva que tinha com o parque. A área em que atualmente fica o Parque Ibirapuera foi descrita pela Ritinha como sendo a Floresta Encantada. O lugar ideal para montar um pequeno acampamento, realizar piqueniques aos domingos. Por conta desse vínculo, o corpo da artista foi velado no plenário do Ibirapuera e não no hall monumental da Assembleia Legislativa de São Paulo, onde usualmente acontecem vários velórios de artistas. O que você acha, Paulo? Olha, tá correto, pode fazer. Agora, é um detalhe. Eu conheci lá na época do Gilberto Kassab, quando era prefeito. A assessora dele foi que me levou lá para conhecer esse Parque Ibirapuera. Eu, ela, minha mulher, o Petrúcio Bela era quem promovia aquelas vias para São Paulo. É muito bonito, viu? O Ibirapuera tá para São Paulo como Cocó tá para Fortaleza, né, Paulo? Olha, tem cabimento você botar o nome do presidente Kennedy de um bairro aqui em Fortaleza? É. Hein? É. Como é o nome da... Tem bairro aqui em Fortaleza, tem rua com o nome de americano aqui, que sabe onde é. Avenida Itália, né, Paulo? Lá na Itália tá alguma avenida. Alguma avenida com o nome de Brasil? Ok, pastor. Andressa Uraque anunciou que fará uma turnê nacional ao lado do namorado Lucas Ferraz, com shows de striptease e sexo ao vivo. Eita, Paulo, mulher tão bonita, né, Paulo? A turnê começará em 9 de maio, às 22 horas, no Clube Gruta Azul, em Porto Alegre. Ela tem filho já, tudo, né? É, Paulo. Isso era até que era quem ensinava o filho dela, né? Eu vi um comentário sobre isso. Sobre sexo. É. O Uraque disse que a escolha do local é especial por ter sido dessa boate que ela iniciou sua carreira como stripper aos 21 anos. Eita, diabo. Foi lá também que no ano passado, quando me separei, voltei a trabalhar para me reerguer financeiramente depois da igreja levar todo o meu dinheiro, explicou ao revelar a turnê especial. O Uraque garante que o show com Ferraz será exclusivo, diferente do que o público está acostumado. A modelo contou que a ideia surgiu após ela e o namorado fazerem sexo na frente de outras pessoas na piscina de uma pousada liberal. Andressa Uraque produz conteúdo adulto para plataformas como Privacy. Seu namorado, Lucas Ferraz, é ator pornográfico. Eles mantêm uma relação aberta. Eles não anunciaram quais as cidades do país pretendem se apresentar. Tá aí. Paulo, tu acha ela parecida com aquela Débora... aquela Débora que... Seco? Não, aquela do que ia pro programa. A Débora Soft. Soft. Não, deve só ficar mais bonitinha. Não. É. Era mais bonitinha, né? Novinha, né? Agora tá. Vamos nós. Evandro Ferreira mandando um abraço. Um abraço, Evandro. A mulher perfeita pela edição norueguesa da revista Playboy, a influenciadora digital Janaína Prazeres, 35 anos, contou porque considera que homens devem pagar a conta em um date. Em uma date. Janaína afirmou já ter se frustrado ao sair para um encontro com o presidente da República e ao final do jantar ouvi ele pedir para dividir a conta. É. Um presidente, meu filho. Isso, Paulo. Na visão dela, trata-se de algo injusto, já que a mulher investe bem mais no preparo para o encontro do que o homem. Ela só tem 35 anos. Qual foi o presidente dela da época, Paulo? Já sei. Sabe, Paulo, quem é? Aquele cabeção. Na visão dela, já sabe quem é? Cabeção. Uhum. Trata-se de algo injusto, já que a mulher investe bem mais no preparo para o encontro do que o homem. A minha filha, porque é dinheiro puro. A obrigação deles demonstrar o mínimo de cavalheirismo, a gente gasta rios de dinheiro que vão do banho aos acessórios. Olha aí. Rapaz. O Luiz Otávio de Souza, Paulo, tô mandando um abraço pra quero, você. Quero, presidente, Pampim. Isso. Eu pensei no Juscelino, que era raparigueiro, não, né? Não, não, mas não. O Juscelino não. O Jay Simpson morreu aos 76 anos, eu pensei que era 72, Pampim. Eu confundi com a idade do Edson Queiroz. Ele morreu em Las Vegas anteontem, após uma batalha contra um câncer. Uma das principais estrelas da NFL, O.J. Simpson, foi julgado e absolvido pelo duplo assassinato de sua ex-mulher, Nicole Brown Simpson, e do amigo dela, Ron Goldman, nos anos 90. O astro era suspeito de matar os dois a facadas. O crime gerou grande debate no país, não apenas pela violência e pela celebridade do acusado, mas pelo fato de ele ser negro e rico. As vítimas brancas, O.J. acabou absolvido num dos julgamentos que mais repercutiram nos Estados Unidos e no mundo todo. Eu acompanhei. O júri considerou inocente, embora mais tarde ele tenha sido considerado culpado em tribunal civil e condenado a pagar R$33.500.000, não dólares. Hoje, a dia de hoje, 170 milhões na época. Cotação atual em indenizações, uma conta que ele nunca pagou. Eita, Paulo. Simpson não conseguiu evitar a prisão quando foi detido em Las Vegas em 2007 por sequestro e assalto à mão armada a dois colecionadores de objetos esportivos. Em 2008, O.J. Simpson foi condenado. Ele permaneceu preso durante 9 anos até a justiça americana lhe conceder a liberdade condicional. O ex-atleta deixou a penitenciária de Lovelock em Nevada, nos Estados Unidos, em 2017. Ficamos aqui? Ficamos, Paulo. Aí vem. O Eli Marques. Mais um campeão de audiência da RDN de programa. Bom de papo. Entrevistando hoje um dos lutadores deputados do estado do Ceará. Tem a quem puxar, o pai dele. Brigando contra essa loucura que é o ICMS aqui no nosso estado. Fortaleza, bom dia. Bom fim de semana. Ceará, bom dia, bom fim de semana. Brasil, bom fim de semana. Bom fim de semana. Meu pastor, Roberval Rodrigues. Até segunda-feira, se Deus quiser, garoto. Entregar meu amor, meu coração, meu carinho e muito mais. Mas parei por um instante, pensei mais 2 minutinhos e voltei um pouco atrás. Recordei que no passado você esteve ao meu lado e roubou a minha paz. Hoje me serve de exemplo, vou fugir enquanto é tempo. Você é doida demais. Você é doida demais. Você é doida demais. E você é doida demais. Doida, muito doida. Você é doida demais. Preciso de amor doido sem juízo para comigo viver. Pois eu sou aquele homem que pensou lhe dar um nome e você nem quis saber. Todo dia me enganava, sempre você me trocava pelo amor de outro rapaz. Você é tão leviana, nisso você não me engana. Você é doida demais. Você é doida demais. Você é doida demais. E você é doida demais. Doida, muito doida. Você é doida demais. Você é doida demais. Você é doida demais. Você é doida demais. Você é doida demais. E você é doida. Programa Paulo Oliveira, oferecimento Fábrica Fortaleza, M. Dias Branco, 70 anos no coração dos brasileiros, CRIO, Centro Regional Integrado de Oncologia, Aguinaldo Automóveis, há mais de 20 anos realizando sonhos, e Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio ao Empreendedorismo. Pela primeira vez, e pela primeira vez, é coisa nova, foi a Prev que fez. Já conheceu o Vem Saúde? Unidades móveis de atendimento que vão até as comunidades. E tem também o tuk-tuk dos remédios, que entrega os medicamentos em casa. Além dessas ações inéditas da prefeitura, tem muito mais novidade boa, viu? A capital que mais gera emprego no Nordeste, sabe qual é? É Fortaleza, mano. Cuida! Prefeitura de Fortaleza, trabalhando mais. Rede de notícias e a hora certa. 10 e 4. Seu procurador fez algum tipo de transação ou acordo sem o seu consentimento? Quando o advogado ou outro representante legal tiver rompido a relação de confiança estabelecida em uma procuração, é possível revogá-la em cartório. No caso da revogação motivada apenas por uma parte, a outra pessoa envolvida deve ser comunicada. Alguns cartórios também oferecem este serviço de notificação extrajudicial. Cartório é serviço. Uma campanha. Sinored, Anoreg e IRT DPJ Ceará. Você sabia que é possível ouvir nossa emissora também em seu smartphone ou tablet? Isso mesmo. Basta instalar o aplicativo Rádios Net e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O Rádios Net é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Rede de Notícias 1300 AM. Rádio Iracema de Fortaleza. Você está ouvindo a Rede de Notícias. Fique agora com a companhia de Willy Marques, com o programa Bom de Papo. Bons de Papo. Tudo o que você precisa saber para uma boa conversa. Estou de volta. Tudo bem com vocês? Já estive presente aqui, já dei minha digital ali no ponto, às 6 horas da manhã, com o nosso jornal Rede de Notícias, né? E agora eu sigo na programação até 12h com vocês. Aí logo em seguida vem novamente o jornal Rede de Notícias. Então, tá aí, a sua manhã já está toda preenchida. Não marque nada, né? Fique aí com a gente até 12h, em seguida até 1 da tarde com o jornal Rede de Notícias. Tudo tranquilo com vocês? O que vocês estão preparando para essa sexta-feira? O que vocês estão se organizando aí para esse final de semana, né? Final de semana que promete muita chuva. Quem acompanhou o jornal Rede Notícias de mais cedo, a Carolina Silva, disse para a gente que teremos chuvas aí durante todo o final de semana. Então, agora, nesse exato momento, estou aqui no Dionísio Torres, solzinho bom, viu? Sol é muito agradável, por sinal, né? O que a gente torce é que a chuva venha, mas venha com aquela tranquilidade, né? Aquela chuvinha da madrugada, aquela chuvinha do final de tarde. Maravilhoso, tá certo? É isso aí, então você nos acompanha através da 1300 AM, Rádio Iracema, para toda Fortaleza, região metropolitana, da mesma forma que você nos acompanha pela 91.1 FM, a nossa Bons Ventos FM de São Gonçalo do Amarante. Um abraço a todos lá, o Igor, 5991-64-2745, 85991-64-2745, é o telefone que você nos acompanha, manda sua mensagem. Da mesma forma, eu vou passar aqui o WhatsApp da Bons Ventos, para que você possa também mandar mensagem, você que está aí em Paracuru, Paraipaba, Pecém, Taíba, pode mandar também lá pro nosso amigo Igor, que está presente na Bons Ventos, e aí ele encaminha aqui pra gente. 85981339191. 85981339191 é o telefone que você manda mensagem também lá para Bons Ventos e participa aqui do nosso programa. Esse humilde programa aqui que a gente faz com todo carinho para vocês. Novidades, temos o nosso YouTube. Você também pode nos acompanhar pelo YouTube. Estamos com imagens aqui de alto nível, né? Como é que eu faço ele? Vai lá no YouTube e coloca assim, youtube.com.br. No YouTube não, vai lá no site, né? No browser, para quem gosta de termos técnicos, sempre abre lá o site e coloca youtube.com.br. Vai abrir o painel do YouTube, o principal, e você coloca lá no campo de buscas, Rede de Notícias. Vai aparecer a nossa página, Rede de Notícias, com vários programas que já foram lá. Peço gentilmente que você se inscreva no canal, que é muito importante para a gente. Afinal de contas, todas as vezes que nós entrarmos ao vivo, e a gente pode entrar pela manhã, como pode entrar no horário da tarde, você já vai ter acesso. E aí você já vai saber, opa, o William entrou aí, tá ao vivo. Paulo Oliveira entrou, tá ao vivo. O Robert Van Rodrigues, pela manhã, que não aparece a imagem dele, tá ao vivo. E aí você acompanha a nossa programação em tempo real. Certo? Combinado? Estou falando bastante, né? Animado com esse final de semana que se aproxima. Vamos aqui para as nossas mensagens? Hoje, falando nisso, hoje tem um Ferreirinha Freitas, o nosso amigo Ferreirinha Freitas, que prometeu que hoje vai contar aquela história da Marivalda, né? O que que aconteceu? Como é que foi o desenrolar da história da Marivalda? Eu vou ver até se eu encontro os áudios antigos, Robertão, pra gente colocar aqui, né? Pro pessoal poder lembrar. No decorrer do programa aqui eu vou soltando para vocês, tá certo? Quem estreia, quem abriu aqui com as mensagens do nosso programa Bons de Papo agora foi o Mário Santiago. Diga lá, Mário, bom dia. Mário tá desde cedo, né? Mário acorda pela manhã aí e já liga o rádio para acompanhar o nosso Robervan Rodrigues. O Mário que mora lá no Bom Jardim, que ele mora, é, Robervan? Que a gente até ficou assim, rapaz, ele acorda e depois vai lá para São Gonçalo do Amarante, né? Acho que foi, até você ficou assim, eita, Willi, o homem vai longe, né? É o Mário Santiago. Diga lá, Mário. Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, RDN. Pastor Robervan, grande comunicador Willi Marques, bom dia, sextou, mais um final de semana chegando, que Deus abençoe esse fim de semana, que seja de coisas boas, que se as ruins vierem, a gente tenha sabedoria para resolvê-las. Meu amigo Willi Marques, queria abraçar aqui o nosso amigo Abreu. O Abreu é da Paraipaba, mas trabalha com a gente aqui na região do São Gonçalo aqui, uhum. E tá ligado também na programação, no programa Bons de Papo. Maravilha. Ok, meu amigo? E hoje, sexta-feira do Brega, eu queria pedir uma música que eu gosto muito, é uma letra triste, mas eu gosto de ouvi-la, não que eu goste de tristeza. Será que ele vai pedir o Jean Rodeado? Que eu acho que foi uma das letras mais tristes que eu já ouvi no Brega, foi Jean Rodeado. Vamos ver. Ver aqui. Continua, Mário. É uma música boa de ouvir. Coração de Luto com Teixeirinha. Tem Teixeirinha e tem Maurício Reis, mas eu acho melhor, se puder, na voz de Teixeirinha. Um grande abraço, um bom fim de semana e na segunda-feira nós estaremos juntos novamente, se Deus quiser. E aqui aguardando ansiosamente o final da novela do Chifre Salgado. Chifre Salgado é o chifre que o nosso amigo Ferreirinha levou do motorista lá do caminhão, né? A carrada de sal que veio de Mossoró. Um abraço, bom fim de semana. Pois é, o motorista lindo, viu? Olhos azuis, o homem com as pernas grossas, segundo o Ferreirinha, que foi o que mais chamou a atenção na história aí do Ferreirinha, foi como tinha as pernas muito grossas, ele não tirava o olho. Ô, Ferreirinha, já eu coloco o áudio aqui. Mas olha, eu fui atrás aqui da letra Coração de Luto. Eu vou, Robervan, até ler aqui, se você quiser tirar o BG aí, só para eu ler aqui. Um é que, ó a letra. O maior golpe do mundo que eu tive na minha vida foi quando, com 9 anos, perdi minha mãe querida. Morreu queimada no fogo, morte triste e dolorida, que fez a minha mãezinha dar o adeus da despedida. Vinha vindo da escola quando, de longe, avistei o rancho que nós morava. Cheio de gente, encontrei. Antes que alguém me dissesse, eu logo imaginei que o caso era de morte. Da mãezinha que eu amei, que o caso era de morte da mãezinha que eu amei. Seguiu um carro de boi, aquele preto caixão. Ao lado eu ia chorando, a triste separação. Ao chegar no Campo Santo, foi maior a exclamação. Cobriram com terra fria minha mãe do coração. Dali eu saí chorando, por mão de estranho levado, mas não levou nem 2 meses, no mundo fui atirado. Com a morte da minha mãe, fiquei desorientado, com 9 anos apenas, por este mundo jogado. Já já a gente coloca essa música aqui, que eu não conhecia, Coração de Luto, na versão do Teixeirinho. Robervan já liberou aí, já tá no ponto, né, Robervan? Já já a gente ouve. Pedido do nosso amigo Mário Santiago. Soares está com a gente também, desejando um bom dia para todos aqui nos acompanhando, né? E ele pediu já, Robervan, Chile e Carvalhares, Porto Seguro. E ele continua. Bom dia, Willy. Bom dia, pastor Robervan. Bom dia, ouvintes. Fala, seu Soares. Bom dia a todos. Tudo bem? Que Deus abençoe essa sexta-feira. Deus abençoe meus familiares, a todos que estão em Paraipaba, Alto do Cipó. Principalmente minha mãe, que esse final de semana vai estar completando um ano. Que Deus abençoe a ela, que Deus dê muitos anos de vida. Proteja, livre e guarde todos os males. Amanhã estarei lá dando um cheiro nela. Um abraço. Fique na paz, Willy. Tô aqui ligadinho. Vou te mandar um link de um louvor. Que maravilha, hein? Vai lá para Paraipaba. Faz o caminho para a localidade de São Gonçalo do Amarante. É muito bonito, viu? Gosto muito de pegar a estrada, né? E aproveitar a visão das paisagens lá, que a gente consegue conferir. Localidade muito bonita. Falando em São Gonçalo do Amarante, bem pertinho tem a Marisa Ripardo, que mora em Paracuru. Diga lá, Marisa. Bom dia, Willy Marques. Bom dia, pastor Robert Vantes e todos os ouvintes da Rede de Notícias, a melhor rádio. Não existe outra. Hoje, 12 de abril, meu mês. Hoje, meu dia. Estou completando mais uma primavera, mais um ano de vida, de muitas bênçãos, graças, muitas realizações. Que Deus me abençoe, me dê muitos anos de vida e me mantenha sempre saudável. Gratidão por ter as melhores pessoas na minha vida, os melhores amigos, os melhores irmãos, a melhor mãe, as melhores pessoas. Gratidão a Deus por essas pessoas na minha vida. Que Deus sempre nos abençoe, sempre nos ilumine, sempre nos dê força, sabedoria, discernimento. E hoje eu quero pedir uma música. Quero pedir, vou lembrar aqui, Hit. Rich? Parabéns pra você. E eu ofereço a todos os ouvintes, a mim, a todos os aniversariantes do mês de abril, o mês diferenciado de todos os outros. E bom dia, Deus nos abençoe e obrigado pelas felicitações. Bom dia! Bom dia! Ei, eu vou desistir, ó, porque... Olha, tá aí a homenagem então pra nossa Marisa Ripardo. Felicidades, Marisa. Tudo de melhor pra você. Que alegria, né? Mais um aninho. E você que é nosso ouvinte querida, sempre presente, nos acompanha aqui há muito tempo. Felicidades, Marisa. Você merece. É uma pessoa que sempre alto astral, né? Sempre trazendo boas energias pra gente. E com certeza uma boa filha, uma boa esposa, né? E como é bom tê-la aqui conosco, viu? Nós agradecemos muito a sua participação, sempre aqui com a gente. E desejo muita saúde para você, grandes realizações e sucesso na sua vida, Marisa Ripardo. Por essa razão, parabéns, querida. Felicidades! Pois parabéns, parabéns, menina feliz. Pois parabéns, menina do seu aniversário. Pois parabéns, parabéns, menina feliz. Pois parabéns, menina do seu aniversário. Felicidades, Marisa Ripardo. Tudo de melhor pra você, viu? Quem manda também felicitações é o Lino, que ele continua aqui. Parabéns ao ouvinte Marisa Ripardo. Feliz aniversário. Tudo de melhor pra você, viu, Marisa? Que Deus lhe abençoe. E ela pediu Rich, né, Roberto? É Parabéns é o nome da música? Ah, eu acho que eu sei qual é. É legal essa música do Rich. Maravilha, Marisa. Tudo de melhor pra você, viu? Deixa eu aproveitar aqui que eu abri a conversa do Lino. Ele tá falando o seguinte: bom dia. Que Deus nos conceda um dia abençoado e cheio de vitórias. E ele continua aqui: uma boa sexta-feira e um bom final de semana pra todos os amigos do programa Bom de Papo. Tô aguardando a participação do Ferreirinha, viu? E a música pra hoje é Eu Te Amo Fortaleza, com o Zezo. Ah, essa música é muito legal. Gosto muito dessa música. É a cara da minha mãe essa música aqui. É, essa música é muito legal. E Fortaleza, né? Deixa eu até aproveitar a oportunidade, a deixa aqui do nosso amigo Lino, e convidar os nossos amigos, nossos ouvintes, né? Para prestigiar o aniversário de Fortaleza, né? Que vai acontecer lá no aterrinho da Praia de Iracema, né? Então você que gosta muito da cidade, gosta de uma boa festa, com segurança, né? É, amanhã, você comemorado então o aniversário de Fortaleza, 298 anos, e o aterrinho da Praia de Iracema será o palco de grandes atrações no sábado, né? As cantoras Preta Gil e Vanessa da Mata se apresentam para cantar seus maiores sucessos. E, lógico, né, teremos aí uma sequência de músicas que todo mundo já conhece, das duas artistas, né? Mas principalmente muita animação. E pela segunda vez, comemorando o aniversário de Fortaleza, a Vanessa da Mata volta para a capital cearense com seu sétimo álbum de estúdio, intitulado Vem Doce. E também temos aí a Preta Gil, né? Que também vai estar presente, animando a festa, né? Ela que é filha do Gilberto Gil e vai cantar sucesso como Sinais de Fogo, Vá Benzer, Só o Amor, além de apresentar aí o seu mais recente lançamento, que é De Volta ao Sol. Então, se você já está se programando para ir para a festa, né? Não perca a oportunidade de chegar cedinho lá, já para se organizar, né? Já chegar lá no final da tarde, início da noite, para você escolher o melhor local, né? Que você possa curtir a festa da melhor maneira. Tá certo? Combinado? É isso, são 10h20 da manhã. Vou partir aqui para Dona Leuda, viu? Pois não, Dona Leuda, tudo bem? Bom dia, William. Bom dia, Rubevan. Rubevan, o William também tá que nem tu. Ele fala de tu, que tu é esquecido. Mas o William tá que nem tu. E hoje, antes de ir deixar a Cecília no Pondom, não deu tempo eu ligar pra dar um bom dia pra ti, Rubevan. Mas pro William eu dei. Eu vou botar até aqui o áudio pra ele ouvir como eu botei. E quando eu fiquei aqui esperando até terminar. Quando terminou, ele disse, tá faltando bom dia de fulano, de fulano, de fulano. Sim. Três criaturas. Não botou que eu dei bom dia para ele. Ele tá se esquecendo das coisas e disse que é tu, viu? Eu tô pensando que é o Willi que se esquece, não é tu não, viu? Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu tô só brincando, eu amo vocês de coração. Dona Leuda, eu finalizei o jornal hoje faltando acho que umas 4 pessoas. Dentre elas, a senhora estava presente lá para colocar áudio. Então, infelizmente, não tive como colocar o áudio porque eu ia estourar muito tempo do programa, né? O jornal é muito corrido, só tem uma hora. E aí eu não consigo colocar todo mundo no ar, né? Então, acabei priorizando também o nosso amigo lá de São Paulo, o Moisés de São Paulo, que não tinha participado nos outros dias, né? E por essa razão, infelizmente, não pude colocar o seu bom dia, mas já está aqui no nosso Bom de Papo, já coloquei, viu? Peço desculpas, tá, Dona Leuda? Mas não fique chateada comigo, não. A senhora é tão 10 com a gente, viu? E foi culpa do Robervan. Márcio. Bom dia, Robervan. Bom dia, William. Bom dia a todos os amigos da rádio. Continua aqui no sexto dia. Ainda continua faltando energia. A Enel, falta de respeito com o cliente e com todos os consumidores. Sexto dia, da fazenda Vaso da Ipueira, faltando energia. E eles nem um sinal de vida. Obrigado a todos. Márcio aí então falando que a fazenda Várzea de Ipueiras continua sem energia, aquela localidade, fazenda Várzea de Ipueiras, né? E incrível, né, Márcio? 6 dias sem energia, praticamente vai fechar uma semana aí nessa localidade. Ele já abriu diversos protocolos, fez reclamação na ARSE, fez reclamação na Enel, né, já falou com a ouvidoria da Enel, né, e nada. É impressionante, né, o descaso que chega, né, pro consumidor, principalmente o consumidor residencial, né, e de localidades mais afastadas. Impressionante. 6 dias sem energia. Rapaz, é de você não sabe o que dizer, né? Você perde todo o protocolo já, porque não tem mais o que ser dito. Quantas e quantas vezes a gente já levantou aqui, já fizemos apontamentos sobre o serviço que fica muito a desejar da Enel. E fora isso, viu? Vou falar aqui uma coisa. Na localidade da Munguba, em São Gonçalo do Amarante, lá não falta energia com tanta frequência. Não é a falta de energia, mas sim a oscilação de energia, principalmente de fase. Ao que acontece, por muitas vezes, o transmissor da Rádio Bons Ventos acaba saindo do ar. A razão é porque a fase que chega, e isso não é só exclusivo lá da Munguba, da localidade de Munguba, não. Outras localidades de São Gonçalo do Amarante é da mesma maneira. Uma fase cai. Então, para quem é trifásico, como é o caso do transmissor da Bons Ventos, acaba perdendo uma fase e ele funciona, mas com a baixa tensão. Consequentemente, não funciona com tempo para conseguir fazer a transmissão da maneira correta. Acaba prejudicando o equipamento, correndo o risco até de queimar, né? E nós temos lá um gerador e o gerador não entra no circuito, ele não funciona, porque não é uma falta de energia, é uma oscilação de energia. Então o gerador não consegue entrar. Somente se acabar a energia, não chegar a energia na localidade, o gerador entra. Então, nesse período, por essa razão, por diversas vezes cai a transmissão da Bons Ventos, porque na localidade da Munguba não chega energia da maneira que deveria chegar, oscila, né? Então, mas nesse caso aqui do Márcio, já são 6 dias. Eu vou até colocar o áudio dele novamente aqui, para que você possa ouvir, né, o que o nosso ouvinte está passando, na verdade, a mãe dele que mora na localidade. Ó. Bom dia, Robert Van, bom dia, William, bom dia a todos os amigos da rádio. Continua aqui no 6º dia, ainda continua faltando energia, a Enel, falta de respeito com o cliente e com todos os consumidores. 6º dia, vaso da fazenda, vaso da Ipueira, faltando energia. E eles nem um sinal de vida. Obrigado a todos. 6 dias, tá? Sem energia, sem chegar energia na localidade. Complicado. Mas tomara que isso se resolva, né? Que vai só e que não passe do final de semana, porque daí vai ficar mais complicado, né? Um abraço. Darcy Gomes está com a gente aqui, fala o seguinte: uma nova manhã se inicia, que neste dia Deus te cubra com todas as suas bênçãos. E ele fala o seguinte: bom dia, amigos, ótima sexta-feira para vocês. Gostaria de ouvir Amado Batista, Sonho Dourado, um abraço. Aí vamos ouvir então Amado Batista, Sonho Dourado, o pedido aqui do Darcy Gomes. Ó quem apareceu já, ó quem já tá com a gente aqui, voltou das férias. O empresário do Ferreirinha, Israel Barroso. Bom dia, bom dia, bom dia, Willy Marques e a todos da Rádio RDN. Hoje o meu amigo Ferreira não veio, certo? Quê? Porém, todavia, entretanto, ele me enviou 2 áudios pedindo para me enviar para vocês, contando a história e o final da história dele com a Marivalda. Então aguardem, porque está emocionante. Emocionante. O final do 2º áudio, meu amigo, eu vi de verdade quem é o Ferreira. Final do 2º áudio, o Ferreira me fez ver que ele é um cara. Só vai vocês ouvindo. Vocês vão ouvir aí. Já já eu mando. Pai, eu tô até tenso, viu? Vai ser tipo a final do Big Brother, o BBB 2024 aí, né? Que tá todo mundo acompanhando. Praticamente esses 2 áudios aí são bombásticos, né? E é o que todo mundo tá aguardando há muito tempo, viu, Israel? Você tem aí duas pérolas na mão, né? Então, por favor, assim que puder, nos encaminhe para que a gente possa seguir aqui com o nosso programa e que acabe de vez, né? Essa história, essa trama que o Ferreirinha se meteu à época que ele era mais novo, né? Hoje o Ferreirinha é pai de família e tudo mais, mas essa história da Marivalda aí deu o que falar. É praticamente a história daquele rapaz que tinha um segredo para nos contar. Nós já tivemos aqui um ouvinte que tinha um segredo para nos contar e levou quase 2 dias para contar. E também a história do nosso amigo que era... Como é que era o nome? Que era o Genro Diabo, que ele deixou também para contar no outro dia e ficou todo mundo aqui aguardando, né, o fechamento dessa história. E tem quem está com a gente também... São Francisco Bezerra, direto de Palhano. Diga lá, São Francisco, muito bom dia. Tudo em paz com o senhor? Muita chuva por aí? Bom dia, Willimar, e bom dia a todos os ouvintes da RDN Notícias. Willimar, eu estou um pouco apressado agora. Eu quero ouvir a música Verônica, viu? Verônica, me sinto tão só. Oh, Willi. Depois eu conto a história da Verônica, viu? Eu já contei uma vez pra você, mas tem outra história dela. Eu entrei em contato, rapaz, com eles, eu consegui, através de uma carta, viu? Mas eu tô um pouco apressado, mais tarde eu falo, viu? Tá ok? Tá. Sim, ótimo. Não esqueça do violão. Robervan, o seu Francisco tá meio apressado. Eu queria saber de você, como você aí é o nosso responsável, o nosso DJ, operador... Né? Queria saber se você autoriza essa mudança aí na escala das músicas para que a gente possa colocar aí esse pedido do seu Francisco, que ele está meio apressado. Não sei qual é a pressa dele, mas ele não deixou claro aqui. Mas se podemos fazer essa gentileza para o nosso ouvinte, seria possível? Já são 10h30, a gente tocou alguma música ou ainda não? Tá bom então, vamos com Verônica, já a gente está de volta. Bom de Papo. Tudo que você precisa saber para uma boa conversa. Na rede de notícias de segunda a sexta temos Dia Feliz às 5 horas com Robervan Rodrigues, trazendo mensagens de fé e boas notícias. Com alegria no coração, todo dia é um dia feliz. Por isso, celebre a vida, celebre a alegria. Jornal Rede de Notícias às 6 horas. O seu bom dia com muito mais informação. Do outro lado do rádio, eu, Willy Marques, vem comigo, prepara o seu café e aumenta o volume do rádio, porque o nosso jornal já está no ar. Cobrindo política, economia e notícias do Ceará. Às 7 horas, Paulo Oliveira anima sua manhã com alegria e entretenimento. A vocês eu desejo, sabe o quê? Olá! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Muita sorte! Eu te desejo de todo o coração. 10 horas é hora de um bate-papo descontraído com o Willy Marques e sua música favorita. Beleza, Robervan? Chorando e cantando. Pedido do nosso amigo Lino em homenagem ao compositor Fausto Nilo. Uma da tarde temos o momento esportivo com a equipe Barros Pinho. Análises e destaques do futebol. O que é que houve, Parmalat? Onde é que você tá? O que foi que aconteceu? Diga lá, Parmalat. Que negócio é esse? Às 2 da tarde, Fernando Xavier traz descontração. Responda se souber. No que é o que é. Notícias atualizadas e boa música. Sintonize na rede de notícias para uma programação vibrante, informativa e divertida. Vamos tornar suas manhãs e tardes mais animadas. Fortaleza é assim, uma cidade que brilha, refletindo a força de um povo que luta pelos seus direitos e, principalmente, um povo feliz. Fortaleza é assim, repleta de encantos por todos os cantos, iluminada pela fé e pelos sorrisos nascidos do orgulho de ser fortalezense. Parabéns, Fortaleza! Uma homenagem da Câmara Municipal de Fortaleza. De segunda a sexta-feira, você acompanha o futebol cearense nacional na Rede de Notícias. Momento Esportivo, aqui na Rede de Notícias. Você está ouvindo o programa Bons de Papo. Tudo que você precisa saber para uma boa conversa. Tô de volta aqui com o nosso Bons de Papo e eu tava dando uma olhada aqui numa história que é de arrepiar o cabelo. Aconteceu lá em Recife, um casal, né, tinha uma loja, uma avenida movimentada, e era tipo aquela avenida que tem um corredor de loja de um lado, corredor de loja do outro, mas o casal já estava junto há 6, 7 anos e tudo bem, tudo certo. Um belo dia, a moça a esposa de... que tinha ali um relacionamento já há 6, 7 anos com seu marido, né? Percebeu o marido muito diferente. Comportamento meio estranho, muito feliz e tal. O cara sempre foi muito sisudo. E ela percebeu que o rapaz estava muito diferente, né? E sempre teve uma boa... Ela sempre teve uma boa relação com as vendedoras, né? Com os lojistas que trabalhavam perto da loja dela. E aí, quando ela percebeu o marido diferente, já acendeu aquele sinal de alerta, né? Já ficou assim, opa, fulano tá muito diferente, tá muito alegre e tudo mais. E começou a ficar atenta ao comportamento do marido. E aí, o que acontece? Ela sempre teve uma boa relação com os vendedores ao redor, e em especial uma moça que sempre comentava do estilo dela no Instagram e tudo mais. Beleza. Vidas que segue, né? Um belo dia, ela ouviu alguns comentários que o esposo dela estava saindo com uma moça que trabalhava em frente à loja deles, em frente ao negócio deles. Ela não acreditou, ficou muito desconfiada, mas deixou a coisa acontecer. Não é que esta vendedora não postou uma foto dele e dela no jogo do esporte, no Twitter. Postou lá nas redes sociais, né? No caso foi o X. Quando postou essa foto, aí o negócio ficou sério. A esposa, lógico, né, ficou indignada, postou tudo. Tô contando a história porque ela postou tudo nas redes sociais e foi tirar satisfação com o marido, né? O marido, não, vamos conversar e tudo mais, deixa eu te contar o que que aconteceu e tal. Durante a conversa, ele estava lá falando, olha, não aconteceu nada, fique tranquilo. Não é, Robert Van, que no meio da conversa, toca o celular do homem, a mensagem aparece e estava escrito, amor. A amor que mandou mensagem para ele, não era a lojista da frente? Dá lá. Pense na situação que esse camarada ficou. E aí a mulher não pensou duas vezes, né? A esposa dele expôs tudo nas redes sociais e o babado tá aí no mundo, viu? Que situação, não? Que situação difícil, né? São Francisco me dizer, por isso que, olha, a vida é assim, a gente precisa ficar sempre atentos, né? Sempre precisamos ficar atentos. São Francisco Bezerra, de Palhano. Pois é, Willi, através de uma carta eu consegui localizar. Moro tudo no mesmo local. Que coisa boa, hein, São Francisco? Mudaram só de uma casa, sabe? Uhum. Nós estamos morando lá, estão tudo lá ainda. Aí que é bom, né, rapaz? É pessoa de muitos anos, viu? Mais de 30 anos. Amizade, né, São Francisco? Mas é assim mesmo. Aí eu gostaria que hoje você mandasse passar a música de Maurício Reis, Verônica. Já até tocamos. Pois é, a Verônica tá lá em São Paulo, rapaz, ainda vivendo com o mesmo marido, o Raimundinho. Aquele amigão lá, sabe, que era amigo dele lá. Ela já tá com 66 anos e o Raimundinho tá com 70 e poucos, viu? Tá bom, tá bom. Eles mudaram de casa porque eles compraram a casa da mãe dela. Uhum. Ele morava com ela numa casinha de conjunto que ela tinha, né? E, sim. E essa casa lá elas venderam, sabe? É outra mulher. Através dessa mulher lá foi que eu consegui o contato com ela. Mandei uma carta pro endereço da casa, sabe? Uhum. Aí foi que a mulher que comprou a casa, minha casinha, né, dela... conhecia ela, né? Isso aqui é perto da casa da mãe dela, lá onde ela morava, não é muito longe não, perto. Passava umas 3-4 ruas, acho que é. Aí, só que a casa da mãe dela não era de conjunto, então a mãe dela quando faleceu, né, dona Eugênia, aí ela, o Raimundinho, eles lá compraram a casa da mãe dela, né? As outras irmãs dela têm casa, são 4 irmãos, é um o Robertão. Sim. E mais 2 irmãs lá. Aí estão lá, viu? Raimundinho tá um velhão aposentado em casa, viu? É carregado de coisa, né, rapaz? Gente boa ele. Cabeça dele muito. Depois, por uma época, teve muito pesada, mas hoje já tá maneira, né? Pois é isso, Willi. Você notou aí a maldade, né, Roberto? Na época a cabeça dele era muito pesada, agora está maneira. Seu Francisco, ele não deixa passar uma oportunidade, né, para falar alguma coisa assim com uma certa conotação, né? Cláudia Barbosa, diga lá, Claudinha, direto de Paracuru. Bom dia, Willa. Tudo bem? Willa, tá acontecendo isso aí. O rádio de vez em quando para, cheia e para. Isso, cheguei exatamente. Agora, mas de manhã tava no Paulo Oliveira e parou. Aí agora eu saí, deixei chiando, quando voltei agora tá em tudo. Pois é, amigo, bom dia. Tô com a sinusite danada, que Deus abençoe vocês, com saúde e paz. Manda aí o link pra me assistir no celular, porque no rádio não tá dando não. Tá. Aí, Willa, como é que fica, ó? Aí. É isso aí que eu tô falando, é complicado, porque você quer ouvir. Você quer ouvir pelo rádio, mas essa falta de energia, falta de fase, complica tudo, né, na região lá da Munguba. E aí a gente está vendo aí, já abrimos protocolos também, a gente está na mesma situação do Márcio, né? Abrimos protocolos para saber, né, o que pode melhorar, como é que pode melhorar, como é que a Enel pode nos direcionar aí para evitarmos esse tipo de falha, né, na transmissão, porque é muito ruim. Todo mundo aí perde... A nossa sintonia da mesma maneira que a gente fica sem conseguir transmitir em alguns horários, né? Principalmente devido às chuvas. Obrigado, Claudinha. Quem manda mensagem pra gente também é, deixa eu ver, Júnior da Geladeira, diga lá, Júnior. Dona Leuda, me lembrei de você. Bom dia, cara. Me lembrei de você, negócio do Pix. Morri de achar que ela tá aqui quando eu tava vendo isso aqui. Vou mandar pra senhora aí, Dona Leuda. Eu? Diga aí. Cadê o Pix? Vai. Eu gosto da senhora, eu gosto da senhora. Aprendi a gostar desse grande, maravilhoso, esse grande ouvinte da RDN. Gente boa demais, da Maria. São família, como digo, sempre são família. Valeu, dona Leuda. Seu Francisco, cadê você, seu Francisco? Ferreirinha, Ferreirinha, bota aí a sua voz de ouro aí, pra iluminar essa rádio maravilhosa, a RDN. 11 horas eu vou contar a história do Ferreirinha, viu? Vou colocar aqui a história inteira do Ferreirinha. Do primeiro capítulo até o quarto. Vamos ver o que acontece. Deixa eu ver aqui o áudio que o... Oh, demora da peste pra mandar um Pix! Pix é na hora! Instantâneo! Eu tô precisando! Não é, Roberto? Pix é instantâneo. Rapaz, olha, eu fico também indignado. Você tá ali querendo resolver um problema e pra mandar... fazer uma transferência é uma dificuldade, né? Pix é instantâneo, colocou lá o telefone, o celular, o e-mail, um CPF, né? Ou um código, né? Aquela chave código, rapidinho você manda, né? Aí fica essa demora. Não, mando já. Ora, manda já, mande logo. Me ajude, não é isso, Júnior? Me ajude. Que demora é essa? É, deixa eu ver aqui, Júnior da Geladeira. Deixa eu voltar aqui. Zé Raimundo, diga lá, Zé, tudo bem com você? Bom dia, William. Rapaz, onde é que você estava ontem, rapaz? Senti sua falta, mas tá tudo bem, sua equipe também é competente. Rapaz, aqui tá bom. Araturi, hoje amanheceu com sol muito bom. E não tem prestação de chuva. E tá legal. E eu tô aqui, fazendo as minhas coisinhas aqui e esperando a hora do almoço. Comer um baiãozinho de dois com peixe, uma tilapiazinha. E a inveja? Valeu, William, um abraço. Valeu, Zé. Manda aí a música do Erasmo Carlos, Festa de Arromba. Festa de Arromba. Um abraço, Zé Raimundo do Araturi. Tá bom, um abraço, Zé. Um peixinho com um baião é pra poucos, hein? Dona Francisca, do Conjunto Jardim União 2. Bom dia, William, bom dia, pastor, bom dia, ouvintes. Oi! Pedi aqui no... Será que esse... Ah, foi a dona Leuda, né, que tava me chamando a atenção, porque eu não falei no jornal. Manuel de Juazeiro da Bahia fala o seguinte: ótimo final de semana para todos. Willy, faça um mini especial com o Genival Santos. Se fosse vivo, né, ele teria aniversariado ontem. Tá bom, Genival Santos, Roberto, você coloca aí uma musiquinha do Genival pra gente? Umas duas seguidas. Vamos fazer o seguinte, 10h47, vou colocar a música aqui, porque senão eu vou esticar muito o programa hoje. Já eu leio aqui o restante dos nossos amigos e ouço também as mensagens. Não sai daí que daqui a pouco, 11 horas, eu começo com as mensagens aqui do Ferreirinha, ali contando a história da Marivalda e o caminhoneiro lá de Mossoró. Que fez

realeza se eu pudesse, se papai do céu me desse um lugar para morar. Eu iria com certeza me mudar pra Fortaleza, capital do Ceará. Eu te amo, Fortaleza, e o teu clima é uma beleza, e o teu povo é bom demais. Tuas praias são tão belas, e eu sou louco por elas, porque me transmitem mais. Fortaleza, que saudade de você. Fortaleza, nunca vou te esquecer. Fortaleza, que saudade de você. Fortaleza, nunca vou te esquecer. Por você já chorei tanto, venha enxugar meu pranto e me leve com você.